O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, multou os hospitais particulares que cobravam o preço máximo ao consumidor pela medicação adotada no tratamento dos pacientes. O correto seria aplicar o preço de fábrica. A prática para o Ministério Público é abusiva e contraria a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e resolução da Anvisa. Assim, os hospitais Ortomed, Santa Marta, Santa Clara, Santa Catarina, Santa Genoveva e Madrecor deverão depositar o valor das multas no Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A multa foi aplicada após representantes dos hospitais recusarem acordo durante uma audiência. O MP destaca também que o paciente internado não tem condição de acompanhar os medicamentos ministrados e os preços deles. Além disso, segundo a instituição, a atividade hospitalar é de prestação de serviços e não farmacêutica. Os hospitais têm 10 dias para recorrer. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.